Começa agora a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores. Muitas comunidades no semiárido brasileiro lutaram para se emancipar e ter autonomia. Com histórias de resistência, famílias migraram e tiveram que buscar formas de sobreviver em outras terras. Por diversos motivos, muitas comunidades precisam e precisaram se adaptar. A desapropriação de suas terras, por exemplo, é um dos problemas. Algumas comunidades tiveram seu pedaço de chão tomado por pessoas que se diziam donas do lugar, ou mesmo por conta das grandes obras. No sertão do Araripe pernambucano, dezenas de famílias tiveram que sair de sua terra para dar espaço à construção de grandes barragens. É o caso da comunidade da Agrovila Nova Esperança, que foi formada após a construção da barragem dos algodões. Quem conta essa história para a gente é o agricultor experimentador Adão de Jesus Oliveira. Eu sou Adão, agricultor experimentador daqui da comunidade da Agrovila Nova Esperança. Sou da comunidade relocada de Barragem, né? Nós tivemos que vir morar aqui na Agrovila Nova Esperança no ano de 86, né? Por conta de uma grande barragem que foi construída lá na região, onde era a fazenda Vale do Cos, né? Mas que hoje é conhecido como Barragem do Algodão devido a essa grande obra que foi feita lá. Quando foi para a gente deslocar lá para cá, houve uma resistência, né? Da própria comunidade, por conta de que os governantes da época, eles, como de costume, eles simplesmente muitas vezes querem construir a obra, mas muitas vezes eles não se preocupam com a situação de quem está lá na área. E aí a comunidade não queria ficar da forma que queriam, que era o quê? Que era construir só as obras, mas que as pessoas ficassem, que perdessem os seus direitos, né? As áreas, suas benfeitorias. E aí foi por isso que houve uma grande resistência da comunidade, o pessoal se mobilizar, né? Inclusive teve que buscar o apoio do sindicato, né? Do sindicato do município, de Iricuri, apoio das comunidades vizinhas, né? Teve também o apoio das FED, né? Das comunidades eclesiais de base. E aí, mediante essa resistência do pessoal, foi que o governo criou comissões, né? Foi criada comissões dentro do próprio sindicato, com as pessoas que estavam envolvidas na parte do processo, que faziam parte da área. E aí houve uma negociação onde as pessoas reivindicaram que, para poder sair de lá, seria necessário que o governo desse o direito, que seria casa por casa, né? E terra por terra. E aí, no caso, a indenização de algumas benfeitorias. As famílias tinham dentro da sua propriedade. No caso, seria plantações, né, construções, mercado, tudo mais. Então, havendo essa negociação, foi fechado um determinado valor conforme cada família tinha na sua propriedade, que tinha dentro da benfeitoria, e aí houve uma negociação. Povoar outra terra não é fácil. As dificuldades para acessar a água e voltar a produzir foram determinantes para que a comunidade da Agrovila buscasse parcerias. Mas, assim, a dificuldade era grande. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, a água para beber, para cozinhar, principalmente em 93, foi um ano muito frio, seca, muito difícil. E eu lembro que aqui as famílias, a barragem já tinha um pouco de água, a barragem de algodões. Algumas famílias voltaram para lá, para as áreas que tinham, né, para fazer plantios, legumes. E aí, mais uma parte ficou aqui. E aí, quem ficou aqui sofreu muito, porque a água que a gente pegava para beber e cozinhar era a 3 quilômetros. E aí, as famílias, muitas vezes, era de um cacimbão de um vizinho, né, que chamado Oscar, um vizinho muito bom. E aí, ele perdeu o cacimbão. Então, as famílias aqui pegavam água lá. A gente pegava pino, né, para poder pegar essa água. Eu mesmo, na época, 93, fiz muito isso, fazendo. Colocava duas latrinhas de aquela de querosene, né, que tinha, colocava uma tábua no bagageiro e ia para lá pegar essa água, pegar essa fila. Às vezes a gente voltava até com as sozinhas secas, por conta que não dava para todo mundo. E aí, depois, aí foi que a gente começou esse trabalho com. Aí o Catinga, o CTA também se instalou em 86, e aí começou as famílias né, de começar a esse processo de intercambiar juntamente com o CPA, que na época trabalhava com a questão das práticas de conversa com o semiárido, nas tecnologias do bairro de Teixeira. E aí começaram a surgir, né, primeiro com o bairro de Teixeira, né, que as famílias começaram a cavar na sua propriedade, aí já começou a dar uma melhorada nos reservatórios. Teve a questão também das cisternas de 7 mil litros, que era de um fundo rotativo. A família pegava uma cisterna e aí na medida devolvendo assim em parcela também. E aí para que outra família pudesse ter acesso, né, a também construir essa cisterna. E aí depois, mesmo bem melhorar mesmo a questão da água de bebê, para definir a comunidade, praticamente quase todos já tem a cisterna de bebê. Depois do programa tem um MC, né? Na hora de botar a mão na massa, as moradoras e moradores buscaram informações sobre como conviver com o semiárido e os exemplos de práticas agroecológicas que ajudaram as famílias a se animar e montar seus quintais produtivos. Primeiro chegaram aqui, o pessoal já tinha também uma certa história de luta, já do sindicato, da série. Mas, assim, nessa parte, a questão da luta pela convivência pelo semiárido, em defesa também da agroecologia e das técnicas de convivência com o semiárido, a gente pergunta ao trabalho do Catinho, com a ZON, com a ASA, que também tem sentido, né, a sua grande importância na construção, né, das cisternas, da primeira água, das cisternas de bebê, da cisterna também que agora também muitas famílias já têm também através do seu Mar 2. E assim, mas isso tudo foi assim, através da história de luta, que a comunidade também não deixou de estar buscando, sendo parceiro, né, das organizações, do Catinho, do sindicato. A gente sempre tem tido essa abertura, essa vontade de que essa coisa aconteça, né, essa parceria para que as coisas também, a gente lutar, ter a força de lutar pelas políticas públicas, porque a gente sabe que a gente só consegue essas coisas através da luta, através da questão da vontade de demonstrar isso para que as coisas aconteçam, né. E aí o agricultor experimentador, ele tem esse papel fundamental, está experimentando, quem sabe tudo que cada tecnologia que aparece, primeiramente tem aqueles projetos, pilotos, escreve também. Aquele agricultor que tem experimentando aquela tecnologia, tudo de exemplo, sabe, assim, vira uma política pública. Né? Então, eu acho que isso tem sido muito importante na vida da comunidade, assim, e todas as pessoas que estão envolvidos nesse processo, na questão da situação, da organização, nesse projeto da convivência da agroecologia. No sertão do Araripe, ainda hoje, muitas famílias estão tendo que enfrentar e se adaptar diante das desapropriações geradas por grandes obras. A Transnordestina e a transposição do Rio São Francisco são ações que estão mexendo com a vida das famílias rurais e fazendo com que elas tenham que lutar por seus direitos ou se adaptar a outras terras. A série de rádio Agricultoras e Agricultores Experimentadores é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação de Daniel Lamir e Leila Freitas. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Você acabou de ouvir a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores.